8975, sala 51, libere direita, prossiga táxi Alfa Juliette, portão 09. Direita, Alfa Juliette, 09, 897, tá vendo? Charlie Yankee, muito bom dia. Você poderia confirmar o número do avô, hein? Vou dar aqui. Um minutinho para essa cópia. O critério, aguardando a autorização. Vai prosseguir, qual que é o nível? Vai fazer o sobrevoo e ao setor? Meu pé no corredor axé. Meia 570, desce para 2.109 o ajuste, é posto estabilizado no ótimo. 2.000, 1.090, pode aprovar, dona, está presente? O 9970, após Mari, mantendo o perfil da chegada. Câmbio. O 9085, desce ao nível de voo 060, chegada bom. 9970, cruzando 90 para 70. Geral 9970, desce para 3.000, ajuste 1099. Para 3.000 pés com 1.019, sideral 9970. Usado o localizador no 7x5. Gente, no 715, completa agora com a final, chama a tua, 18.6, check 3, meu povo. 18.6, no 715, obrigado. Só tem interseção por parte de autoridades, aguardando para ingresso. Confirmar o POB, por favor. Oi, Salvador, bom dia. Voo no 7 no 5, passando em dia terra, baixa travada. No 7 no 5, pouso autorizado, cabeceira 10, vento no 50 graus, 12 nós. Desde o pouso na 10, voo no 7 no 5. Roger, American 980, descent level 070, I'm on arrival. RF que me confirme PLB, por favor. Sim, está autorizado Salvador, Salvador, no meu pé, sai no corredor Axé, curva direita, pista 17-5452 é o código, 1208 é o controle. Tá correto, Mike Charlinha, que é autorizado o táxi até a interseção da Bata, chame lá para ingresso e decolagem. Solo, é, Torre Salvador, Torre 2171, pushback, acionamento, posição meia dúzia. Tá autorizado, chame para início táxi. Pastor do Exército, estaria pronto para ingresso. A partir dessa interseção, o senhor teria condições de agilizar o táxi até a cabeceira e alinhar assim que autorizado, e decolar assim que autorizado pela torre? Autorizado ingresso, pastor, a partir dessa interseção, reposte alinhado, pronto para decolagem, pastor do Exército. Oi, aliás, Shopping 6570. Confirme? Shopping 6570 no ILS. Sente 6570, completa final, chegou 3 torres, 118.6. 18.6, obrigado. Gente da Juliette. Direita, Alfa, chamou 11 Juliette, 17.5. Apsa 6570, reposte no externo, baixado e travado. Alinha e mantém. Alinha e mantém, Mike Charlie aqui. Poder Sol Salvadora, no 4069 com o hotel. 4069, Campinas. Informação que o hotel confere em um minuto qualquer. No 4069, a sua escuta. Cabeceira 10, vento no 50 graus, 11 nós. Aguardando apenas a informação de pista livre, Absa. Guarda. Pronto para cópia do 4069. 4069, Salvador, Campinas, autorizado nível 360. Recola da pista 10, primeira curva direita, terceira saída da Elvida. Após Leda, boa posição bridge. Onde intercepta a rota vencedor no meio, após um quadro plano. 5471, transponde o controle em 120.8 do 4069. No 4069, autorizado, Campinas 360. Pela Alfa Romeo Brasilou no meia. 1-0, curva direita da El, Leda Bridge, 5471 e controle 1-2-0, última 8. Correto, 08, pontão, reposição do pronto. Afirma, obrigado. 5808 da web, pronto, cópia. Pronto, cópia, 5808. 5808 da web, autorizado Brasília, nível 360. A rota é o Zulu no 7, decola 1-0, primeira curva direita. Prefira sair da Arbor, após Arbor, voa Elefant, intercepta a rota autorizada, é o Zulu no 7. 5465, transponde o controle, opera em 1-2-0, 08, 5808 da web. Autorizado Brasília no 360, decola 10 curva direita, sair da Arbor, pressão Elefant, Zulu no 7, 5465, transponde, 1-2-0, 08, controle do SS, 508. Protegimento correto, portão 05, portão do campo. Sam 6570, solo 02, libere à direita e prossiga táxi Alfa Quilo, parte 3. 6570, gente, libere à direita, Alfa Quilo, parte 3, obrigado. Gol no 7 no 5, pode prosseguir via Juliette, portão 02. Juliette pro 02, no 7 no 5. Marlianca aguardando a passagem apenas do sideral para autorizar sua decolagem, tá ok? Federal 9970, pouso autorizado, cabeceira 10, vento, 150 graus, 11 graus. Livre posto, Federal. Bianchi, livre decolagem, cabeceira 17, vento no 50 graus, 11-9. Três, 171 ali, mantém. Federal 9970, o solo ao 04, vai liberar a direita, dá passagem ao ABSA e vai seguir o mesmo até o PAT 3. Mike Charlie Yankee decola ao 05, chame controle no 208, bom voo. Obrigado, vai chamar o controle de 120-8, Mike Charlie Yankee. Autorizado bom, CDS 4010, que é legal no 020. Quanto mundo, bom dia, o papai Romeu, Mike Chanyang na decolagem. Mike Chanyang, bom dia, prossegue corredor aqui no 1010. Correndo a Xé, meu best, mas é que tinha ali. Estabilizou no ILS, estou 9085. O 9085 completa a final, estou rindo no 862. 186, gol 9085. Vertical line 980, descend 2,000 feet, cleared final, let's approach, course step. Oi, Salvador, muito bom dia, Gol 905, estabilizado no ILS, Baixada de Checado. Para tu, hein? Gol 905, baixado checado, estabilizado na ILS da 10. Afirmativa, tráfego avistado, livre pouso, pistão 0, vento 150 graus com 13 nós. Vento livre pouso, pistão 0, Gol 905. 3-1-7-1-0-7, decola, chama o controle no 120, décima 8, bom voo. 208, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, tá 3171. 3171, bom dia, contato radar, voo 360, direto Leda. E direto Leda, o 3171. Pode confirmar a posição do, para estacionamento do Sideral 9970? 2159, bom dia, sem identificação, autorizada a bom, direto 050. Quanto vale o Mike Carmen aqui? Siga. Ok, a minha primeira linha de voo ficará nessa próxima que a Itapuá, a Teatão, ok? O balizador que tá chamando? É, agora o balizador tá chamando no 8. Obrigado. Nada. As condições usuais, tá livre. Passou 2-0, chame Recife, 12685. Sub 085 da Gol, no solo aos 10, direito ao livrar, chama o solo 12, 119. Salvador, muito bom dia, 9085. Eu 9085. Esse é Alfa, repórter, aqui do Alfa, chama aqui no Direct, Eco 08, siga via Índia, no ponto de separação 1908, decimal 62, registro 1020. Salvador, pode ser boa noite 04, 110. Tá, hotel. Briga noite 04, autorizado Galeano, 2360, Janitorno, Júlio 10. Nicola, 0, primeira curva direita. Sede da El, Leda, após Leda Bridge. Controle 120, décima 8. Telefone 5478. Autorizado Galeano, 2360, perdoa 10, recorda 10, curva à direita da El, Leda Bridge. 208, controle, 5472, no transporte para 1804. 04 correto para pushback e a sala. Indo bom. Sim, estou confirmando se eu quero cruzar a final da 10. Sim. Sim, reporte próximo ao farol de Tapão para chamar tudo. Ele vai informar. K980 on final. Recalar 980 complete final protocol tower 118.6. Então 3859 reduz 250. Mike Italian que chama agora a torre 1-1-8-6-12. Vai chamar a torre 18-6-12, é o Mike Italian. Então 3153-1027, que é legal na 020, está livre o ILS. Ok, para 2-3, autorizando o ILS, está 3-1-3, está livre para 2-2, está livre. Está livre. Após o Eduardo Magalhães, afastado em 5 a 10 minutos mais ou menos. Afirmativo, da presente, faça um 360 pela direita, curvando agora à direita, realizando 360. Reporte completando, Mike Jalienk. 360 pela direita, vai informar completando, Mike Jalienk. Afirmativo, a intenção, o motivo é devido ao 757 da América, que já se encontra na final do 1-0, ok? Sim, ok. Mantenha o ponto de espera, por gentileza, 5808. Okay. 980, is land gear down and lock it. Gear down and lock, American 980. Roger, have the traffic inside, clear to land runway 10, the wind is 150 degrees with 11 knots, American 980. Clear to land, American 980. For your information, has a traffic on your right side at 1,000 feet. The type of the third aircraft is a Charlie 208. Mas Tchalian, que há necessidade de cruzar pela linha eleitoral ou pode cruzar aqui sobre o hospital, sobre o shopping em Salvador Norte? Posso cruzar no shopping. Confirmo indicado. Um Boeing da Webjet que irá decolar, ok? Da 1-0. Tome a prova do Salvador Norte e reporte na vertical do mesmo, do shopping. Vai tomar na vertical do mesmo, mas Tchalian. Muito grato. Nosso copiou? Ok, 9, o 3153 está acelerando para 250 nós, vai reduzir mais próximo, ok? Para não atrapalhar. Está ali, velocidade. No 3859, deixa eu parar 317, que é legal no 020. Roda, viu, 4089, feedback é só mais, a gente chama o internet de guarda. Próximo treino com o André Gol, fecheira. Autorizado com 8, coordenação com o Boa Esquerda, viu, 4069, obrigado. 3153 está referente no setor, para descer direto para 2000, ok? Sim, está ali. Detect 121, small 9S. Max Chalian, que visual com tráfego, mantendo a proa, por gentileza, a proa nordeste, aguardando a transferência de comunicação. O altímetro permanece no 020, confirme sua altitude. 800 pés. Ok, é necessidade de manter 800 ou subir para 1000? Não, se precisa manter a altitude, porque mais, daqui mais uns 2 minutos eu vou ter que passar para 500 pés. A minha linha de voo está tá na minha posição de 11 horas, ok? Gente, eu não compreendi o que está na sua posição de 11 horas. O meu início de linha de voo, do Fonzi, está na minha posição de 11 horas. Posso manter a proa? Afirmativo, mantém a presença de proa aguardando transferência. Aguardando, Mike Alianque. O 5808 da Webjet informa o tráfego, um Caravan, setor norte, não interfere na sua decolagem, um vento 150 graus com 2 nós, tem livre decolagem pista no zero, Web 5808. Mais 050, total 9990. Charlie Anfield da presente, chama o controle no 20.8, bom voo, até a volta. Obrigado, eu volto. Quanto bom dia, Mike Charlie Anfield. Mike Charlie Anfield, mantém a prova por quantas milhas? Informa que a minha linha de voo está na minha posição de 11 horas, eu gostaria de manter essa proa até o início da mesma, do voo, por mais aí umas 11 milhas. Está autorizado a tentar a vista de Camaçari. Então 3859, reduz 2109. Está conduzindo agora, 3859. Sim. Então, e com 94 agora. 4069. Antônio Pátio, siga via Índia, 0.0, baixa M1 no 8, decimal 6, NH620, voo. 320, Antônio Pátio, 1 no 8, decimal 6, baixa 0.0, 4, 0.9, bom dia. Ator 804, nós temos 174 a bordo, 3 E20 alternando Campinas. Visou no custo localizador, visual com 10, 3173.